homem. A música dos gordinhos, papai. Escuta aí, ó. Usa tamanho XL vestindo 46. Mas ela, mas ela quis outra vez. Inimigo da balança, nunca foi na academia. Mas ela, mas ela quer todo dia. Altamente cheiroso, perfumado, gostoso. Minha pegada é sem defeito. Pra quem tem corpo malhado, se eu tenho tempero. Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou. Gordinho do amor, vou no gordinho do amor. Vê só provado meu corpinho, uma safadinha endoidou. Gordinho do amor, vou no gordinho do amor. Na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou. No gordinho do amor, vou no gordinho do amor. Só provado meu tempero, a safadinha endoidou. No gordinho do amor, vou no gordinho do amor. Puxe, papai! Gordinho do amor, repertório novo, isso é balões, papai. Usa tamanho XL vestindo 46. Mas ela quis outra vez. Inimigo da balança, nunca foi na academia. Mas ela quer todo dia. Altamente cheiroso, perfumado, gostoso. Minha pegada é sem defeito. Pra quem tem corpo malhado, se eu tenho tempero. Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou. Gordinho do amor, vou no gordinho do amor. Vê só provado meu corpinho, uma safadinha endoidou. Gordinho do amor, vou no gordinho do amor. Na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou. No gordinho do amor, vou no gordinho do amor. Só provado meu tempero, a safadinha endoidou.